tem agora lugar na Rádio Antena Web os maiores sucessos. Os sucessos de ouro e platina. But when I see John, I'm rotating down, I can see it ain't dry. Thank you. ouro e platina. I know. sabia? Com Ouro e Platina é sempre assim. A melhor música.